Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 28, Prism, Privacidade versus Segurança. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e, juntamente com Vinícius Serafim, falaremos sobre a relação conflituosa entre privacidade e segurança. Esse podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, um pouco rouco, mas tudo bem, tudo certo. Não, mas vamos tentar levar assim. Antes de começar nesse assunto, que talvez seja um dos assuntos mais importantes que nós enfrentamos aqui, não só mais importantes, mais complexos também, a gente tem a nossa sessão variedades, né? Dessa vez eu negligenciei um pouco e não trouxe nada, mas eu sei que tu trouxe um livro, né? Uma história bem interessante. É, para quem gosta de ler ficção e não... Assim, ainda mais ficção que é baseada em possibilidades, né? Uhum. Mas ainda assim é ficção, não deixa de ser ficção. Tem um livro chamado The Rainbow Virus, do Dennis Meredith. Até vou colocar depois o link lá no show notes. É um livro bem interessante que fala de um ataque de bioterrorismo, né? Já falando no, em parte do nosso assunto, né? Um aspecto do nosso assunto aí da segurança. Podcast de hoje, da segurança. Só que, de uma maneira, esse ataque bioterrorista é um pouco diferente. É um vírus que faz com que as pessoas mudem de cor, literalmente. Então, elas ficam vermelhas, ficam verdes, púrpuras, cor de abóbora, etc. E aí, o desenrolar todo da história, né, são as agências, é uma história que se dá nos Estados Unidos, né? Uhum. Então as agências tentando descobrir o que está acontecendo com as pessoas, que elas estão mudando de cor, e começa todo mundo, namorados começam a brigar porque são de cores diferentes, coisa do gênero. Então é uma história bem, bem interessante de ficção. É The Rainbow Virus, do Dennis Meredith. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi num podcast da revista Nature, uhum. Uma entrevista com o autor, inclusive ele é da área de ciência, ele é um cientista, né? Ele trabalhou em lugares como Caltech, MIT, Cornell. Ah, que legal. Etc. Então é uma pessoa que conforme ele diz, ele tenta não fugir da realidade da ciência, ele só dá uma esticadinha para conseguir. Ele estica um pouquinho os limites, né, para contar a história dele. O que é bem interessante. Então essa é a minha dica para as variedades de hoje. Colocamos lá no show notes. Pois bem... Todos, acredito que todos que escutam o nosso podcast já devem ter ouvido pelo menos um pouco sobre os últimos problemas que têm acontecido nos Estados Unidos relativo à vigilância, de certa forma, indiscriminada, não apenas em grandes empresas de internet, mas também em operadoras de telecomunicações. Antes da gente falar propriamente da notícia, sobre o que aconteceu, e uma das teorias que a gente encontrou aqui, que parece ser a mais adequada para explicar o que tem acontecido, eu acho que a gente pode fazer uma pequena introdução, Vinícius, e eu sei que tu tem uma lição bastante interessante sobre as origens da internet e sobre a questão da insegurança, dos protocolos que são utilizados até hoje, dos problemas que eles têm. Tu pode explanar um pouquinho sobre isso e explicar o porquê que isso que tá, o porquê que é possível acontecer o que está acontecendo hoje? A gente, por duas razões, né? Vamos começar primeiro com a questão que tu colocou, histórica da internet, né? Uhum. Os protocolos que a gente utiliza atualmente na internet, os protocolos de comunicação, eles não foram inicialmente desenvolvidos com segurança em mente. Então, esses protocolos já têm um tanto mais de 20 anos aí de história. Ih, nós estamos com praticamente quase 30 anos já de história. Eu acho que sim, né? Houve algumas modificações no TCP/IP, versões. Esses protocolos, né? não foram desenvolvidos visando segurança. Até porque nós tínhamos, na época em que isso foi projetado, nós tínhamos uma preocupação com o compartilhamento, ou seja, facilitar o compartilhamento de recursos, informações. E tínhamos uma preocupação com o autoprocessamento que a segurança poderia demandar. Como, por exemplo, o uso da criptografia demanda um trabalho de processador, né? E nós tínhamos limites bastante, bastante grandes nesse sentido. E esses protocolos, eles foram projetados para um ambiente que não era, que não é a internet de hoje, em que a gente tem uma quantidade absurda de usuários, né, e cresce a cada dia, em que negócios vieram para a internet. Então hoje a gente tem todo tipo de transação financeira, né, dentro, através da internet, comunicações, tá tudo dentro da internet. E por incrível que pareça, esses protocolos são a base da internet, eles continuam praticamente os mesmos. Então, você pode interceptar informação relativamente de maneira fácil, você pode ler mensagens das pessoas, você pode até atacar uma rede a ponto de fazer com que a rede toda pare, né? Basta ter um computador só ligado na sua rede interna, com um comando, dá para parar a rede toda, quase que instantaneamente. E a gente tem ainda a proliferação de coisas como rede sem fio, sem uso de senhas, sem uso de criptografia. E aí a gente entra no segundo aspecto, né, Guilherme? Então tem esse primeiro aspecto, os protocolos inicialmente não foram feitos visando segurança. Nós continuamos usando os mesmos protocolos e continuam vulneráveis à interceptação, à cópia de dados e tal. Continua a mesma coisa. E a gente tem e a gente tem solução para isso, que é o uso de criptografia. E aí a criptografia, nós temos dois grandes problemas com a criptografia. O primeiro deles, né, é que a criptografia geralmente causa alguma queda de desempenho. Então, por essa razão, muitas empresas que utilizam rede sem fio, por exemplo, para fazer um link de uma distância grande, acaba não usando criptografia porque reduz a taxa de transmissão do seu link. E aí, resultado, qualquer um que tiver no raio de alcance aí da antena que está transmitindo pode ler os e-mails de todo mundo, pode ver a navegação de todo mundo, pode ver mensagens de chat, etc. Então tem esse aspecto de criptografia demanda mais recurso em termos de processamento. A outra questão é o uso errado da criptografia. A forma como ela é empregada é errada e permite que haja, ainda que se use criptografia, que haja monitoramento, cópia de dados ou coisa do gênero. Então seria, assim, bem sucintamente, né, eu dou uma aula inteira sobre esse histórico na faculdade. Sim. Bem sucintamente, é mais ou menos esse o caminho que nos traz até aqui, né, em termos de monitoramento de tráfego de rede, né, e soluções que a gente tem para isso. A gente tem os problemas, que não são novos, mas nós temos soluções também que também não são tão novas. Né, claro. Que basicamente passa pelo uso adequado da criptografia, quando a gente fala em proteção de privacidade e sigilo de dados, né? Basicamente, a gente está falando de criptografia. Mas sabe que eu ainda adicionaria um terceiro componente aí, que na verdade não deixa de ser a reunião desses outros dois, mas é que é uma questão comportamental em relação ao uso da criptografia. E é uma coisa que eu noto, inclusive comigo mesmo, enfim, nós somos, apesar de advogados, nós trabalhamos com segurança da informação, eu trabalho com segurança da informação já há muitos anos. Cuidado com advogados, né? Eu não sou advogado. Advogado. Advogado. Mas o ponto é que o uso de tecnologias de segurança e principalmente a criptografia, ela demanda um certo conhecimento técnico um pouco mais ampliado. Não é tão simples assim utilizar esses mecanismos, né? A gente até, recentemente, a gente estava fazendo alguns testes com o PGP e ainda é difícil, ainda demanda bastante tempo, ainda demanda um certo conhecimento técnico que não é, que não está aberto aos usuários comuns, né? Ao mesmo tempo, deixa a vida do usuário também mais complexa. Ele precisa ter algumas senhas, precisa manter as chaves, porque se ele perde aquilo, ele pode não conseguir mais acessar as coisas que foram cifradas. Sim, então, e há esse componente, né? E a gente tem uma questões bem mais simples, ainda são muito complicadas para o usuário comum. Questão de certificado digital, quando ele acessa um site, a questão da própria compra de certificado digital por parte dele, né, gerenciamento de certificado. Então, esses mecanismos, essas soluções, elas vão ser verdadeiramente válidas, digamos assim. Elas, claro, elas têm seu valor atualmente, mas elas vão ter um valor ainda maior e definitivo, vamos dizer assim, a partir do momento que se torna fácil para o usuário interagir com elas. Hoje a gente exige do usuário um conhecimento que ele não tem na Sim. aplicação dessas tecnologias. E algumas empresas, né? Eu falo aqui especificamente em relação ao Google, não é nada simples, por exemplo, utilizar criptografia nos e-mails do Google, utilizando alguns plugins, alguns add-ons em cima de browsers, né? Ainda é algo difícil, ainda é algo complexo, e as empresas deveriam disponibilizar isso de forma transparente, não? Você quer criptografar os seus e-mails, por exemplo, está aqui, algo simples, cria sua chave e nós não vamos ficar sabendo do que você troca de e-mails nos nossos servidores. A questão é que há interesses por trás disso que, de certa forma, impedem que as empresas façam isso, né? Há uma série de interesses aí por trás, né? E eu acredito que daí nós acabamos entrando na própria notícia. Eu vou dar um pequeno overview aqui, e tu vai me interrompendo, Vinícius, se tu achar apropriado, porque Claro. basicamente eu vou ler algumas coisas aqui que a gente teve, que a gente recolheu. A questão começou quando algumas denúncias, principalmente dos jornais Washington Post e The Guardian, deram conta de que os Estados Unidos estavam promovendo um programa de monitoramento chamado PRISM, PRISM, que permitia que a NSA e que o governo americano como um todo conseguisse ter acesso a uma série de dados de algumas grandes empresas de tecnologia da informação, a saber, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, essa eu não conheço, mas eu acho que é alguma coisa com chat, né? AOL, Skype, YouTube e Apple. Então, e as notícias ainda É, no davam caso, o conta. Skype é da Microsoft, né? O Skype é da Microsoft também, mas eu acredito que eles tenham colocado como um produto também, né? E as notícias também davam conta de que a próxima empresa a entrar seria o Dropbox, né? Bastante utilizado aí para armazenamento de arquivos. E aí alguns slides foram divulgados também, onde os logotipos das empresas estariam ali colocados nesses slides e alguma explicação breve de como as coisas funcionavam. Logo depois disso, as companhias vieram a público se defendendo, dizendo que não havia nenhum backdoor instalado nos seus servidores, né? Porque a questão era que o governo podia acessar as informações de forma transparente, ou melhor, de forma direta, né? Sem passar por uma intervenção dessas próprias empresas, o que levava a opinião pública a concluir de que havia algum tipo de backdoor, ou que havia algum tipo de ligação entre o governo e essas empresas. No caso do backdoor, aí seria um. Nos houve um acesso. Um acesso extra, digamos assim, né? Além Sim. dos meios normais de uso do serviço, para que alguém conseguisse monitorar, alguma interface diferente para alguém monitorar aquilo que está sendo escrito ou transmitido, né? Sim. Ou algum, né? As empresas também chegaram a comentar de que também não havia qualquer outro mecanismo que permitisse esse acesso direto do governo americano. E em defesa, elas disseram ainda que sim, há o governo, por meio do Poder Judiciário americano, que essas empresas recebem ordens de divulgação de conteúdos e de abertura de sigilo, porém isso seria feito de forma individual, de forma individualizada, com utilização de ordens judiciais específicas para cada caso concreto, né? Apenas ressaltando que nesses casos aqui a gente teria duas leis principais que regem essa questão de vigilância nos Estados Unidos. A primeira é a FISA, o Foreign Intelligence Surveillance Act, que visa o monitoramento de pessoas que estejam fora dos Estados Unidos, e o ECPA, que é o Electronic Communications Privacy Act, que visa e que tutela o monitoramento e a vigilância de pessoas dentro dos Estados Unidos, de cidadãos americanos. Logo após isso, o presidente Obama veio a público e disse que o programa, né, PRISM monitorava apenas dados de estrangeiros e não de cidadãos americanos. E aí a coisa também ficou bastante preocupante, porque todos aqueles que utilizam grande parte desses serviços, né, imagina Skype, YouTube, Google, Facebook, Yahoo, Apple, não são só cidadãos americanos, são o mundo inteiro utiliza esses serviços e as pessoas, principalmente a União Europeia, ficou bastante preocupada, que já tem uma tradição na proteção de direitos fundamentais, ficou bastante preocupada ao saber e ao ouvir uma declaração dessas, né? Ou seja, praticamente dizendo que se esse monitoramento ocorreu e ocorre de forma indiscriminada, estão sendo desrespeitados os direitos básicos dos cidadãos do mundo inteiro. Logo após também essa, isso aí se deu num hiato aí de 2 ou 3 dias, veio a público de que quem tinha vazado essas informações, esses slides, teria sido um funcionário de uma empresa que presta serviços para a própria NSA, que foi um cara chamado Edward Snowden. Então ele deu uma entrevista e reafirmou todas as denúncias, colocando em xeque, inclusive, a negativa das empresas, porque as empresas disseram que não tem acesso, só por meio de ordens judiciais, e ele diz, não, tem acesso sim. Né? Basta a gente saber o e-mail de uma pessoa que a gente consegue traçar um perfil completo e voltar, inclusive, anos atrás dos dados que foram recolhidos sobre isso. Então, haveria um grande suporte aí de recolhimento de dados. Também se descobriu, e isso aconteceu um pouco antes, de que o governo monitoraria de forma também indiscriminada todas as ligações telefônicas da empresa Verizon. Ou seja, se fala em metadados, ou seja, quem ligou para quem, duração de ligações e padrões de ligações feitos pelas pessoas, né? O próprio Edward. Nesse caso aí, Guilherme, só para acrescentar uma notícia nova, né? Claro, O claro. Schneier escreveu um artigo, publicou um artigo hoje, dia 18 de junho, na data que nós estamos gravando, falando que existe evidência de que a NSA estaria armazenando, sim, conteúdo de voz, não só a metadata. Ah, é verdade. Eu Né? cheguei a ver isso agora E pela aí manhã. o Schneier coloca que ele estava Cético, né? cético com relação a isso, mas que agora ele não sabe. Ele está com as dúvidas dele nesse sentido. Então, mesmo aí, de repente, a questão é mais profunda aí do que estava sendo divulgado. Claro. Ele chegou a falar alguma coisa sobre tecnologias de reconhecimento de voz, né? E que hoje é bastante comum ter qualquer telefone celular, hoje um pouco mais moderno, já reconhece, já transforma a palavra em texto, né? Não, mas E que isso poderia sim ser utilizado para traçar. isso a gente não precisa ir muito longe. Já há 10 anos atrás, praticamente 10 anos atrás, eu já sabia, eu já tinha visto, estudado um equipamento, isso é reconhece, e instalado numa central, vamos dizer assim, para uma central, e ligações desviadas para esse equipamento, não só uma, mas múltiplas ligações. Esse equipamento podia armazenar as ligações e, além disso, ele fazia análise da voz, né, para reconhecimento de palavras ou reconhecimento de padrões de voz. Então, Vê, para isso há 10 identificar anos, né? isso é uns 10 anos atrás. Então, para identificar pessoas, uma pessoa específica ou para identificar palavras que são ditas e coisas desse gênero. Automatizado, ou seja, não precisa ninguém estar sentado na frente escutando. E isso já é. Sim. Não vou dizer velho, que 10 anos não dá para chamar de velho, embora a Sim. tecnologia as coisas avancem muito rápido. Claro. Mas há 10 anos atrás, eu já tinha notícia disso, eu não sei há quanto tempo antes disso isso Sim. já vinha sendo empregado com uma solução fechada já prontinha, né, para aplicação. Sim, e imagino que isso não evoluiu nesses últimos anos, né? Tá? A taxa de evolução fica cada vez mais espantosa, então e o custo também é provável que se tenha diminuído, né? Acredito que sim. Bom, seguindo esse panorama todo, a gente tem uma teoria que eu acredito ser uma das mais factíveis aqui, porque aconteceu, que é a teoria do Steve Gibson, do podcast Security Now. Para quem não sabe, o Steve Gibson um profissional de segurança da informação americano, que conta, que participa do podcast Security Now. A gente falou aqui várias vezes sobre esse podcast, um podcast em inglês. Já está no seu capítulo 408, se não me engano. E esse último episódio tratou justamente sobre a questão do Prism. E o Steve Gibson volta um pouco no tempo, dizendo que isso que vem acontecendo e essas notícias acerca do monitoramento indiscriminado nos Estados Unidos não é algo novo. Eu até estava revisitando aqui um livro meu sobre o Information Privacy Law do Solove e do Schwartz. É um manual sobre privacidade. Ele traça todo um histórico dessa questão da vigilância, desde lá do Hoover, né, para quem viu o filme aquele do chefe do FBI, Leonardo DiCaprio, representa o Hoover, que havia uma série de monitoramentos indiscriminados e tal, e inclusive em função disso que nasceu a lei FISA. Mas o Steve Gibson fala de um caso acontecido em 2006, né, com a AT&T, em que havia, que se descobriu, e a gente, quando pesquisa sobre isso, consegue recuperar algumas notícias, inclusive a gente pode colocar algumas delas ali no show notes, e que mencionava uma questão de que havia um splitter ligado aos roteadores da AT&T, e que desse splitter sairiam fibras óticas que ficariam ligadas a uma sala secreta dentro da operadora, que era controlada e acessada apenas pela NSA. Então, há inclusive um ex-funcionário da AT&T que comentou e descreveu todo o caso. Há inclusive da própria um PDF que a gente também vai colocar lá no show notes, um desenho, um diagrama mostrando como isso funcionava. E segundo o Steve Gibson, é daí que vem o nome Prism, ou seja, um prisma que conseguiria desviar a luz das fibras óticas por meio desse splitter, né? Para outros lugares, a saber, essa sala secreta e essa estrutura secreta da NSA. Então, a gente sabe, e aí retomando aquela lição do Vinícius logo no início, de que e-mail, a gente não tem o número de qual é, de quantos e-mails são ou não criptografados, mas eu acredito que a grande maioria dos e-mails trocados na internet não sejam criptografados, assim como consultas de DNS e uma série de outras atividades na internet não são criptografadas, passam abertas, que a gente chama, né? E quem tem acesso ao provedor de backbone, nesse caso, ou aos roteadores utilizados, consegue facilmente fazer isso, né, Vinícius? Não é algo novo, é algo bem antigo já, esse tipo de monitoramento, né? Até como para usar uma expressão dos americanos, né? Não é rocket science, né? É algo bem simples, se usa já há muito tempo, né? Monitoramento de rede. Só que no caso aí a coisa fica mais séria, né? Mais grave, porque está se fazendo interceptação não numa rede local, né? Que a gente vê o tráfego daquelas pessoas naquela rede. Ou numa rede sem fio. Uma rede privada, né? Ou numa rede sem fio, que é uma rede pequena e tal. Tá se monitorando a espinha dorsal da internet. Os grandes canais de tráfego. Onde a gente não mede tráfego em megabits por segundo. Onde a gente mede tráfego por gigabits por segundo. E não falo de 1 ou 2 gigabits. Eu falo de mais de 100 gigabits por segundo. Muito mais do que isso. E isso tudo sendo monitorado, isso tudo sendo capturado e analisado. E aí, como a gente tem muitos protocolos que a gente utiliza ainda hoje, né? Repito, não por falta de solução disponível, né? Muitos protocolos a gente usa ainda hoje, não tem segurança nenhuma, segue tudo aberto, é tudo escancarado na internet. Qualquer um capturar consegue ler literalmente a informação. Esse tipo de monitoramento é bastante eficiente. Eu não preciso entrar em empresa nenhuma especificamente para fazer monitoramento, né? É, esse é o ponto, Eu né? pego o ponto de onde, por onde esse tráfego passa. E aqui no Brasil, em todos os países, a gente tem uma estrutura idêntica. A gente tem um backbone, a gente tem alguns backbones, né? Que são os grandes canais de tráfego de dados da internet no país, que são compostos por um meio de transmissão, normalmente fibra ótica, interligando diversos roteadores. né? E aí dos mais variados tipos. E uma vez que se consegue acesso a essa infraestrutura da empresa de telecomunicações, que é quem mantém esses backbones, capturar os dados e fazer algum tipo de manipulação não é difícil. O mais difícil dessa história toda, que não é impossível, é conseguir acesso à estrutura. Haja visto Claro. a questão da fraude das eleições lá do Rio de Janeiro, Sim. que de novo eu lembro que todo mundo esqueceu, né? Isso passou batido. Ah. Mas o que aconteceu? Como os atacantes, a partir de pessoas de dentro da empresa de telecom, conseguiram acesso ao link de dados, né? Algum ponto em que os dados da sumarização dos votos passariam, né? Interceptaram e alteraram os dados. Então isso é relativamente fácil de acontecer, né? Basta que se tenha Pois é. acesso a um ponto, né, do caminho, o caminho que os dados fazem entre Claro. sua origem e seu destino. E é basicamente Claro. isso que é um backbone. Ele liga várias origens a vários destinos diferentes. Essa teoria, ela é interessante porque ela permite que sim, as empresas não soubessem que isso estava acontecendo, né? É uma hipótese, na verdade, né? Alguns acreditam que realmente que as empresas colaboravam com isso, mas o fato é que a teoria do Steve Gibson permite que isso aconteça, que as empresas realmente não tenham conhecimento de que isso acontecesse, né? E sobre a questão do monitoramento do backbone, apenas um breve parênteses aqui, que é a questão do uso de VPNs, mesmo em cima de links dedicados, que é algo que a gente já vem, na nossa atividade, a gente indica em algumas situações, é evidente, né? E que as empresas muitas vezes acham desnecessário, que não há nenhum problema, não, é um link dedicado, ele é seguro porque é É só dedicado. meu. Isso é Porque é não é só meu. verdade, né, Vinícius? Não, não é verdade. Até porque a tecnologia que a gente utiliza, que é mais utilizada hoje, nesses links dedicados, né, não é algo que a gente pega um. Muitos imaginam que alguém pega um cabo, né, e liga um cabo entre uma empresa e a filial, né? E a Telecom te cobra pelo cabo que você está usando. Isso não existe, né? Quer dizer, não, dizer que não existe, não. Seria muito caro, tá? A questão é que o que se usa hoje, o que se tem é as empresas de telecomunicação têm uma estrutura já pronta com seus backbones e tudo mais. E aí elas ligam o cliente, né? Por uma matriz lá que o cliente quer conectar a sua filial, liga na sua central local, né? Na mesma cidade que está a matriz. E aí, a partir daí, o canal é dedicado até a Telecom. A Claro. partir da Telecom, usa um canal compartilhado e não mais dedicado, um canal compartilhado para se chegar, passando pelo backbone dessa empresa de Telecom, até que se chega à cidade onde está a filial. E lá, de novo, mais uma fibra lá dedicada, aí sim, entre aquela central local e a filial, é conectada. E aí vão dizer assim: não, mas a rede é só minha. Não. Fisicamente, o meio é compartilhado. A única separação que tem de tráfego é lógica. Uma separação lógica do tráfego. E aí a tecnologia utilizada aí, normalmente, é MPLS. É, o que separa o tráfego da sua empresa de uma outra empresa é só uma informação que vai lá no frame, ou no quadro que a gente diz, né, que é a unidade que é transmitida, dizendo esse quadro pertence a tal rede, esse quadro pertence a tal rede. E aí, num Então, ponto em que se vai interceptar tráfego, você consegue ver o tráfego de qualquer uma das redes que está passando um determinado roteador MPLS ou switch MPLS, que seria o mais correto. era isso que eu ia te perguntar. Então, essa tecnologia e esse modo de monitoramento no backbone, utilizado pelo Prism, permitiria monitoramento também de redes privadas, como uma MPLS, certo? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Algumas coisas que muitas pessoas achavam que nunca iriam acontecer estão acontecendo, né? E aí que emerge, na verdade, a parte complexa desse nosso debate, desse nosso podcast, que é efetivamente o debate entre segurança e privacidade. E aí nós usamos muitos dos argumentos aqui de um livro do Daniel Solow, chamado Nothing to Hide, The False Trade-off Between Privacy and Security. É um livro de 2011, que aborda essa questão e coloca uma série de argumentos, né? A gente tem um pensamento comum, né? E a gente tem alguns mantras, digamos assim, utilizados pelas pessoas que acham e acreditam que segurança é mais importante do que privacidade. E há alguns argumentos interessantes que a gente recolheu aqui, né, Vinícius? Sim, até antes da gente entrar só nesse argumento, né, eu queria trazer o fato de que a gente já está alguns episódios aí falando de privacidade, né? Sim. Até não que a gente estivesse antecipando o que tá Ah, isso é acontecendo. verdade, Mas, né, é. é um assunto que a gente tratou porque hoje é muito relevante essa discussão frente às mídias sociais, ao uso que se faz Claro. das informações na internet e tal. E na sequência estourou essa questão aí do prisma e do monitoramento. Então, é importante que a gente diga que a privacidade, né, ela é um direito que a gente não tem que explicar o porquê que a gente tem que ter ele, né? É o direito que a gente tem de ser deixado só, ou seja, da gente poder fazer as coisas de uma forma livre. Claro, dentro da lei, dentro Claro. do respeito ao direito Da do legalidade, claro. próximo, dentro da legalidade e tal, mas é a liberdade que eu tenho, né, de agir sem nenhuma restrição, vamos dizer assim, ao meu ser, Sem dúvida. né? De Sem dúvida. eu poder escrever aquilo que eu quero, de eu poder ler aquilo que eu bem entender, de eu estudar aquilo que eu bem entender, né, de eu fazer Sim. aquilo que eu bem entender da minha vida privada, desde que não prejudique os outros ou a sociedade, né? Sim. E ninguém ficar sabendo disso, ou ninguém ficar divulgando o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Claro. Então a Ou que gente. isso represente uma ameaça futura para ti, né? As coisas que tu Isso. lê, as coisas que tu escreve. Já vamos entrar nisso, né? Então Sim. tem essa. É muito importante que cada um pense o que que é. Qual é a privacidade que deseja? Porque inicialmente, agora nós vamos entrar nessas questões aqui, que o Guilherme vai trazer. Inicialmente, quando a gente conversa sobre privacidade, as pessoas acham, não, a minha vida é um livro aberto, né? Eu não tenho o que esconder, eu não faço nada errado, etc. Num primeiro momento, ok, esse pode ser o pensamento, mas assim que a gente começa a analisar com um pouquinho mais de profundidade, a gente começa a se dar conta que não é bem assim. Que não é só isso. Então a gente convida o nosso ouvinte agora. Não, claro, a gente sempre essa foi a nossa proposta, né, Guilherme? Não só nesse momento, mas nesse momento isso é mais importante ainda, que não Sim. simplesmente absorva ou tente absorver aquilo que a gente está falando aqui ou está repassando, mas sim que analise do seu ponto de vista o que você vai ouvir a respeito agora de privacidade e tal, e se isso faz sentido ou não, Claro. né? E porque é um assunto muito complexo e difícil de explicar realmente, né? Porque num primeiro momento, e esses argumentos que tu vai trazer agora, colocam isso, que segurança é mais importante do que privacidade. Sim, é justamente essa ideia, né? Isso a gente tirou do livro que o Guilherme acabou de comentar, né? E aí a gente tem a primeira frase, né? Que é, nós devemos estar prontos, né, a abrir mão de alguma privacidade, ou abrir mão da privacidade, se isso nos torna mais seguros. Então, primeiro, essa dualidade da privacidade versus segurança, né? Então, eu abro mão da minha privacidade, porque eu abrindo mão da minha privacidade, isso representa que eu tenho maior segurança. Então, pega um exemplo bem simples. Eu aceito que se coloque câmeras pela cidade inteira. Eu aceito que se coloque câmeras no meu prédio, em todos os corredores, escadarias e elevadores, Áreas comuns. áreas comuns e tal, garagem, entrada, saída. E eu, inclusive, aceito, né, e eu não vou citar aqui o nome do lugar nem das pessoas envolvidas, mas eu, inclusive, aceito pegar um. Isso acontece, tá? Sim. Aceito que todos os vizinhos que moram no mesmo condomínio que eu moro tenho acesso às câmeras, através das suas TVs nas suas salas, porque isso vai me tornar mais seguro, porque as pessoas vão estar olhando o que está acontecendo, vai ter mais gente olhando as câmeras. E eu coloco isso como uma necessidade para mim estar mais seguro. Um outro argumento, não sei se tu quer comentar cada um, Guilherme. Prefere que eu Não, liste eles primeiro? eu acho que lista e depois a gente vai Ok. desenvolvendo. Aí o segundo que a gente tirou também do mesmo livro é: se você não tem nada a esconder, você não deve se preocupar com o monitoramento do governo. Ah, que é um outro ponto absurdo. Esse eu quero comentar. Depois vai. Eu vou comentar, porque ele é absurdo, né? E eu acho que é um dos pontos, talvez, centrais e uma das coisas mais importantes, né, que a gente vai falar aqui. Que a privacidade, ela não é apenas, ou melhor, ela não é o direito de só esconder coisas erradas. Privacidade não é só isso e não é isso, né? Não é um direito que nos protege, por exemplo, de a gente sair cometendo crimes por aí. Não é isso. E nem é um direito absoluto que deve prevalecer em todos os casos. Não vão. Vão existir situações em que a privacidade vai sim ser colocada, vai ser um pouco diminuída, mas ela não pode ser eliminada de forma completa, irrestrita e indiscriminada. Isso que não pode acontecer. A história nos mostra os próprios efeitos nocivos que isso tem para o desenvolvimento da personalidade humana. É, foi interessante ter falado que a gente já vem comentando a questão da privacidade, e eu ouvia novamente o último episódio que a gente gravou. Que a gente gravou antes de saber dessa questão do Prism, e antes, se não me engano, até antes das próprias notícias, um dia antes, se não me engano. E parece que algumas das coisas que a gente colocou ali são pertinentes para esse debate que a gente faz agora. Né? Inclusive a questão do filme, A Vida dos Outros, né? É exatamente aquilo. Eu sugiro que as pessoas, se ainda não viram, que as pessoas vejam esse filme, porque mostra exatamente isso. São pessoas assim que não tinham nada a esconder. No caso do filme, que foram violadas, e o final do filme é trágico, né? E foi algo que aconteceu na nossa modernidade, né? Sei lá, 50 anos atrás, talvez, né? Um pouco menos até, não menos, uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, na própria Alemanha. Então, não, privacidade não é um direito de esconder coisas erradas. Então, por isso que esse argumento deve ser colocado de lado, né? Ou deve ser repensado em função disso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias, esses pensamentos que radicalizam, que extremizam, né? No sentido de, tu não tem nada para esconder, então por que tu quer se esconder? Não, peraí, né? Nem aquela questão que a gente comentou no último podcast do desenvolvedor, aquele que foi convidado, né? Foi contactado Ah, sim. pela uma empresa de telecom da Arábia Saudita para implementar monitoramento, né, de troca de Sim. mensagens, coisas do gênero. E aí ele se negou, e aí a resposta deles: ah, então tu apoia o terrorismo. Essa é a visão errada, e que tem por objetivo conduzir as pessoas. A gente vem e diz: não, tem que botar a câmera na rua para monitorar, para acabar com os assaltos, porque a violência é muito grande, que ninguém quer viver mais na violência, olha que roubam, olha que matam e tal. E aí a gente não para para pensar, a gente não para para buscar informações como, por exemplo, qual a percentual de crimes resolvidos com as câmeras. Claro. Até que ponto as câmeras são realmente a solução do nosso problema? Sim, e não outros, E não não outras causas mais complexas, né? Exatamente. Então a gente desvia o das reais causas, né? E começa a entrar numa. Começa a simplificar demais o debate, colocando simplesmente assim: tu quer maior segurança ou tu quer continuar como tá? Ou o que que piore? Daí a gente entra naquela questão, naquela ideia de que alguns comentaristas aqui do Rio Grande do Sul, como por exemplo Lazier Martins, né, que num programa de TV disse, né, que tem pouca gente presa no Brasil. Como para se prender gente fosse solução? Se resolveu. Fosse resolver. Então, a gente tem que ser mais inteligente do que isso. A gente tem que pensar um pouco mais do que isso. E aí, a questão da privacidade e da segurança, exige também o mesmo tipo de pensamento. Não é alguma coisa dicotômica, né? Que é uma, ou é zero ou um, né? Ou é isso ou é aquilo. Sim. Não, não é assim tão simples. Claro. Ou coisas que se excluem, né? Esse, na verdade, é um ponto que um pouco mais adiante, mas acho que a gente pode trazer agora à baila. Não significa que se eu que para eu ter segurança, eu não posso ter privacidade. Não, essas coisas têm que conviver de forma conjunta, de forma harmônica, né? Não, eu não ter privacidade automaticamente não me deixa mais seguro. Não são coisas exclusivas, essas coisas precisam conviver. Eu me lembro até de uma frase de um presidente americano, agora não vou lembrar de qual é, que ele diz que quando a gente abre a mão da liberdade em nome da segurança, a gente acaba ficando sem os dois. Sem liberdade e sem a segurança também, porque o Estado acaba podendo se tornar a ameaça, né? Sim, e aí para te ver como o pensamento comum pode ser facilmente conduzido, né, por argumentos que são rasos, a gente tem aquela argumentação também que faz pessoas que alguns usam que as pessoas colocam se expõem no Facebook, se expõem no Orkut, Twitter, nos seus blogs e tudo mais, né? Então já não tem mais privacidade. Ou elas já abriram mão da sua privacidade. Não, peraí. Uma coisa é a pessoa estar se expondo por livre e espontânea vontade. Sem dúvida, sem É dúvida. ela que está colocando lá as informações. Eu posso não concordar com o que ela está fazendo, eu posso achar que ela está, de certa forma, se expondo de forma excessiva, né? Mas isso não significa que ela abriu mão da privacidade dela. Não, não. Até porque o que a gente vê ali é um aspecto da vida dela que nem necessariamente é verdadeiro. Claro. Embora ela possa se comprometer, e Boa. algumas se comprometem com que publicam, Algumas né? conseguem se comprometer e tudo mais, mas isso não significa que as pessoas abriram mão da privacidade. Então me incomoda muito quando pessoas usam esse argumento para dizer que não existe mais privacidade. Uma vida sem privacidade não existe, né? É impossível uma pessoa viver sem privacidade. Sempre presta de alguma, né? Big Não Brother, existe talvez. isso. Não existe. Imagina as pessoas entrando na tua casa, né? As pessoas o governo instalando escutas dentro da tua residência para saber o que tu fala, Não né? precisa nem chegar nesse ponto, né, Guilherme? Basta que se monitore tudo que tu faz na rede. Basta que Claro. se monitore tudo aquilo que tu pesquisa. Basta que se monitore tudo aquilo que tu lê. E aí isso viola a tua privacidade. Então, é muito importante também que esse argumento, tá? Que o fato das pessoas se exporem na internet não faz com que elas estejam abrindo mão da sua privacidade. O fato de você colocar as fotos de suas viagens e tal, que eu acho que você não deve fazer no seu Facebook e dizer quando está fora de casa, esse tipo de coisa, né? Mesmo que você faça isso, não, você não está dando direito a qualquer pessoa que seja o governo de, não, eu abri mão da minha privacidade, pode olhar tudo que eu faço. Ou pode acompanhar tudo que eu leio e que eu acesso. Então, a gente tem que ter em mente isso também. Outros dois argumentos, para citar os dois últimos aqui que a gente encontra no livro, é que a gente não deve. Esse aqui não é tão comum, eu não ouço ele com toda a frequência, é que a gente não Eu também deve não. duvidar dos oficiais da segurança. Né? Ou, por exemplo, a gente não deve duvidar do que a polícia está dizendo. Ou a gente não deve duvidar do que. PNSA, né? Mas estou trazendo para o Brasil aqui, né? Do que a Polícia Federal Mas diz, ou tá. o que as polícias em geral dizem, o Estado diz e tal. Sim, a gente tem que duvidar, a gente tem que analisar, sim. Tá? Até o no, uma coisa que preocupou um pouco, né? Por exemplo, o Théo Guilherme leu isso no livro do Emerson Vendit, né? Delegado da Polícia Civil, aqui do Rio Grande do Sul. Ele escreveu um livro sobre crimes digitais e tal. E entre outras coisas, ele comenta, por exemplo, que o uso de criptografia, né, que significa segurança e privacidade. É a Claro. principal ferramenta que a gente tem para garantir a questão da privacidade e confidencialidade dos dados. Ele comenta que a criptografia, como pode ser utilizada por bandidos, né, por criminosos, a criptografia deveria ser controlada ou regulamentada pelo Estado. e que cópias das chaves criptográficas do que nós usamos, do que nós ciframos em nossos computadores, etc., deveriam ser armazenados em algum lugar junto, né, com o controle do Estado. Questão do scroll, né? É alguma coisa chamada. Isso é chamado de key scroll. Os Estados Unidos tentaram fazer isso há vários anos atrás, quando havia ainda os controles de exportação de criptografia, né? Sim. Criptografia era considerada armamento, munição. E o governo americano tentou fazer isso, ou seja, com todo o dispositivo que envolvesse criptografia, teria que gerar uma chave que ficasse com o governo. Isso seria um backdoor, seria um acesso extra, digamos assim, para o governo americano, para as agências americanas. E não deu certo porque, graças a Deus, em outros países, se começou a utilizar, se desenvolveram produtos envolvendo criptografia e não tinha key scroll. Então, quando uma empresa ia escolher um produto, ela ia escolher qual? É um produto americano com que os Estados Unidos têm a chave, ou um produto de uma outra empresa, de um outro país, que não tivesse isso? E os Estados Unidos, com o tempo, foram obrigados a abrir mão dessa medida. Isso não durou muito tempo, não conseguiram impor isso. E agora imagina um estado, nosso estado aqui, né, no nosso caso o Brasil, com uma cópia de cada uma das chaves criptográficas utilizadas nos mais diversos ambientes. Tudo isso num grande banco de dados. Então, quem utilizaria essa informação? Quem conseguiria proteger essa informação de forma adequada? Qual seria o prejuízo se alguém violasse um sistema desse tamanho? Claro. Eu Então, acredito, essa é uma das questões delicadas, né, desse assunto, porque, claro que há, na verdade, uma tensão entre o que os órgãos de investigação gostariam que ocorresse, né, sim. e o que a sociedade como um todo entende que deva ser protegido. E esse limite entre proteção da privacidade e violação da privacidade para persecução penal, por exemplo, aqui no Brasil, isso é tutelado pelo Poder Judiciário, né? A polícia não faz o que bem entende, embora em alguns momentos ela gostaria de ir um pouco mais além. E gostaria, eu acredito, numa intenção Uma boa intenção, né? positiva, uma boa intenção. Porém, é esse limite entre o que a polícia pode fazer e que o que o Estado Democrático de Direito permite que seja feito é tutelado pelo Poder Judiciário. Então, por isso que há a necessidade de que, quando a polícia deseja monitorar alguém, ela precisa de uma ordem judicial. E uma parte dos países democráticos é assim. E o que aconteceu nos Estados Unidos é que, e o que se diz, é que isso foi violado. Se houve um monitoramento indistinto e indiscriminado para todas as pessoas. E não apenas para suspeitos. Porque uma coisa é eu ter um suspeito e eu dizer para um juiz: olha, juiz, esse cara aqui é suspeito, eu tenho esses indícios aqui, né, aconteceu isso, então eu quero uma ordem judicial para monitorar a internet dele. O que está acontecendo nos Estados Unidos não é isso. É uma violação, inclusive, né, eu confesso, eu não conheço profundamente essas duas leis, a ECPA e a FISA. Mas eu li alguns advogados americanos dizendo que sim, se violou esse limite, né? Que é um limite que nos diferencia, inclusive, de um Estado autoritário, né? De um Estado ditatorial. A polícia e o Estado, eles não podem fazer o que bem entendem em nome da segurança. Tem certos limites que precisam ser preservados, né? Nos Estados Unidos é a quarta emenda que protege essa questão do monitoramento, né? E ainda em relação à questão da vigilância eletrônica, um dos pontos também delicados é que ela é indetectável. A gente não consegue saber se a gente está sendo monitorado ou não. Então, quando a gente descobre que o governo americano monitora a comunicação de todas essas empresas, na verdade as pessoas ficam se sentindo, sim, prejudicadas, ficam se sentindo um pouco até com certo medo do que um governo de um outro estado pode fazer com essas informações. A gente já teve, o Daniel Solow também coloca o caso lá que o Hoover, na época da Guerra Fria, monitorou inclusive o Martin Luther King por acreditar que ele fosse comunista. Então, os Estados Unidos têm uma tradição de utilizar esses órgãos do governo para perseguir politicamente algumas pessoas que eram contra o governo da situação. E também um outro autor que eu tô lendo aqui aos poucos, que é o Anderson Schreiber, no livro Direitos da Personalidade, ele traz um exemplo que nos Estados Unidos, logo após o 11 de setembro, eles criaram uma chamada no-fly list, ou seja, pessoas que por motivos, não se sabe muito bem quais eram exatamente os motivos, eram impedidas de voar. E ele traz o exemplo de um professor emérito da Universidade de Princeton, e vou ler aqui exatamente o que ele coloca, cuja única razão de suspeita consistia em ter dirigido severas críticas às medidas implementadas pelo governo Bush no combate ao terrorismo. Ou seja, com base em uma monitoração, num monitoramento indiscriminado das comunicações, né, isso foi utilizado simplesmente para afetar uma pessoa que tinha ideias políticas diferentes do mainstream, da situação. Então, isso também pode acontecer, né? Imaginem a situação de que e-mails privados ou coisas privadas que a gente escreve num serviço desses de nuvem, como um Gmail, um Google Docs, ou coisas que a gente troca pelo Skype, né? Ou coisas que a gente tem armazenadas no nosso computador, Ou no que a gente Macintosh. divulga ou publica no Facebook. Ou também, isso pode ser utilizado, por exemplo, como historicamente os Estados Unidos já mostraram que fazem, para impedir que a gente entre nos Estados Unidos. Aí é negado um visto para qualquer pessoa que deseja ir lá, por qualquer motivo, e a pessoa fica: ah, não, por que que isso aconteceu? Não, isso acontece porque esse tipo de monitoramento permite que esse tipo também de violação dos direitos fundamentais aconteça. Então, a gente não pode permitir que o Estado seja tão opressor dessa maneira, a ponto de, com base em meras suspeitas infundadas, passe a perseguir as pessoas. É difícil de explicar isso, mas a privacidade foi conquistada a duras penas. Esses direitos fundamentais, ou os direitos civis, que os americanos chamam, é algo que não pode ser descartado como se não fosse nada, ou como se não tivesse nenhuma importância em nome da proteção do terrorismo, né? Porque também tem mais essa, né? A gente tem. E a tecnologia facilita bastante esse monitoramento. Claro. Porque eu não preciso mais ter pessoas, né, sentadas na frente de monitores ou utilizando fones de ouvido. Não preciso mais ter isso. É Eu verdade. tenho algoritmos, eu tenho uma capacidade de processamento gigantesca. Eu tenho inteligência artificial, tenho uma série de coisas que eu posso utilizar para fazer esse data mining, fazer esse cruzamento de dados e determinar esses perfis. E aí a gente tem aquele livro, não, aquele filme que a gente já citou algumas vezes, que é o Minority Report. Ah, sim. Né? Eu estava lembrando agora, Minority Report, as pessoas tinham umas três pessoas lá que eram os precogs, né? Eles conseguiam prever quando alguém cometeria algum crime. E aí eles identificavam quem era a pessoa, iam lá e prendiam a pessoa, porque, agora não lembro agora da frase exata, mas porque ela iria, você está sendo preso porque iria cometer o crime e tal, não sei o quê. Né? Eles sabiam até a hora que ia acontecer. E aí a gente começa pensando nesses protestos aí que têm acontecido no país inteiro, né? A gente vê a repressão da polícia no segundo processo, que foi no segundo protesto, que foi uma coisa bem bem radical. Claro. Você imagina utilizar a tecnologia monitorando as pessoas, monitorando redes sociais, tudo mais, que é Claro. o meio de organização desses Sim. protestos. E daqui a pouco um sistema que começa a me apontar pessoas que estão começando a gerar um movimento nesse sentido. Né? Movimento, diga-se de passagem, legítimo, Legítimo, né? sim, legítimo, sem dúvida alguma. Então, começa a identificar pessoas que estão se movimentando nessa direção, ou estão começando a preparar um movimento. E aí, não é necessário dizer que uma ferramenta dessas, na mão dos políticos que nós temos, na mão de governos que autoritários que tem aí pelo mundo. Né? Uhum. Uma ferramenta desse tipo seria muito mais útil do que a polícia, do que um batalhão de choque. Sem dúvida. Porque eu consigo, entre aspas, cortar o mal pela raiz. Né? E aí basta que a lei, que eu ache uma brecha na lei para, de alguma forma, prejudicar essas pessoas ou, de alguma forma, conter o que elas estão fazendo, que eu detectei que elas estão fazendo, e eu começo a reprimir a manifestação pública. Sem dúvida. Então, a gente tem que ter a noção de que o monitoramento hoje não são mais pessoas na frente de monitores, não são mais pessoas com fones de ouvido. A gente tem tecnologia muito especializada para fazer isso. E aí, o que, que vai se fazer com a informação que é descoberta, né? Com o que se sabe? Claro. Para que, que vai ser utilizado pra isso, que, né? Para que, que vai ser utilizado? Daqui a pouco a gente vai estar sofrendo limitações no nosso ir e vir, no nosso... Nas Nossa nossas liberdade de ações, nossa pensamento, liberdade né? E tal, porque foi detectado lá que a gente entra em determinado perfil que representa um risco lá para o partido Sim. político ou para o Claro. status político atual, né, Sim. Ou que, do com base no país. que tu escreve. Mas a questão é: eu vou mais profundamente, não se trata de, por exemplo, monitorar redes sociais apenas, o que já Não, não, seria. não, não, não. Se trata, e o que acontece nos Estados Unidos, é de monitorar comunicações privadas. E-mails privados que eu troco contigo, né? Textos que a gente escreve em conjunto no Google Docs, por exemplo, e-mails do Yahoo, da Microsoft, né? Ou conversas pelo Skype. Então, se trata de destruir esse filtro que a própria pessoa coloca naquilo que ela acredita que deva ser público ou que deva ser privado, ou que deva ser, ou que possa ser publicado, ou que deva permanecer em sigilo. E tudo isso é colocado em nome, né, principalmente depois do 11 de setembro, e os americanos ficaram bastante preocupados com a questão do terrorismo. Então, se elegeu como um novo inimigo a questão do terrorismo. E se coloca de que, se as pessoas tiverem privacidade, significa que os terroristas vão fazer o que eles bem entenderem. E não é isso, né? Mais uma vez, o que está acontecendo lá, e esse é o centro do debate, é que todas as pessoas, indistintamente, são potenciais suspeitos, e o Estado acaba monitorando e vigiando todas as pessoas, todos os seus cidadãos. E não só cidadãos americanos, cidadãos do mundo, né? Mais uma vez, a União Europeia, a Alemanha, a França vieram, a imprensa, enfim, se manifestaram no sentido de estão muito preocupados. Estão muito Foi, preocupados com o me que está refresca a memória aí, acontecendo. Guilherme. Foi a Suécia Eu acho que foi a Suécia. Eu acho que foi a Suécia. que proibiu o uso de sistemas nos Estados Unidos, é isso? Para Sim, qualquer que órgão proibiu público? o uso do. Que proibiu o uso do Google Apps Ah, Google Apps, isso. no setor público, enfim, Baniu, na escolas. verdade, né? Baniu. Baniu no sentido de achar que a proteção da privacidade não era adequada. Embora as empresas digam que sim, que há uma proteção, e eu acredito realmente que exista uma proteção, muitas dessas empresas têm no seu negócio, Facebook, Apple, Google, Yahoo, Microsoft, montar perfis das pessoas e utilizar esses perfis para uma série de fins. Inclusive, aí o que também depois, uma atualização que aconteceu ontem e hoje, é que tanto o Facebook quanto a Apple vieram ao público dizer quantas ordens judiciais elas receberam para divulgar, para abrir o sigilo de seus usuários, né? Porque em algumas situações, principalmente no caso da lei FISA, há uma corte secreta, que autoriza autoriza esses monitoramentos e autoriza a abertura de sigilo, e ela é secreta porque, aqui como ocorre aqui no Brasil também, né, se a ordem for pública, o criminoso pode, enfim, apagar dados ou pode deixar de utilizar aquele serviço. Então, há situações, sim, em que a ordem vai precisar ser secreta, que a privacidade vai precisar ser violada, porém, precisa haver um controle, esse é o ponto. Não são conceitos, privacidade e segurança não são conceitos exclusivos, não é uma questão do tudo ou nada, mas elas devem conviver e deve haver um controle do Estado, né? O Estado deve se controlar por meio do Poder Judiciário, o poder executivo não deve fazer o que ele bem entende, né? Um outro exemplo que a gente também tomou conhecimento alguns dias atrás é a questão da compra de vulnerabilidades pelos governos, né? A gente chegou a comentar isso em um podcast anterior, eu não vou me lembrar do número, mas o fato é que qual é o interesse de um Estado comprar vulnerabilidades para que elas não sejam públicas ou publicizadas? O que está por trás disso? E não é só comprar. Comprar vulnerabilidade significa ficar sabendo dela antes que haja uma correção. E até mesmo postergar uma possível correção. E isso permite o quê? Qual é o pensamento que a gente tem quando a gente vê uma notícia de que o Estado está comprando vulnerabilidades para que elas não sejam corrigidas? O único pensamento que eu tenho é que o Estado vai utilizar isso para por algum fim, né? Agora não lembro qual autoridade falou, não, o Estado faz isso para proteger os seus sistemas antes. Me parece aí um pouco forçado, né? Diante desse panorama de vigilância, há sim a possibilidade de que o Estado compre essas vulnerabilidades para conseguir vigiar mais ainda Aí que tá, comprar as pessoas. significa que elas não vão ser. Você só poderia. Não precisa comprar a vulnerabilidade. A empresa Microsoft descobre a vulnerabilidade, corrige a vulnerabilidade e entrega, se quiser, antes para o Estado lá a correção, em primeira Sim, mão. é verdade, é Isso sim verdade. resolveria esse problema. Agora, quando se compra vulnerabilidades, e o Schneier já escreveu a respeito do mercado de vulnerabilidades, a gente inclusive traduziu um Traduziu, artigo né, o dele que está lá artigo. no site da Moron Pipe. A gente pode botar o link depois para esse artigo. Sim. O mercado de vulnerabilidades existe para as pessoas, ou seja, quem compra vulnerabilidade tá comprando uma forma de acesso a milhões de computadores na internet. É isso que significa comprar vulnerabilidade. Ninguém compra uma vulnerabilidade porque, ah, vou comprar uma vulnerabilidade para resolver o meu problema. Não, não é essa a ideia. Você compra a vulnerabilidade para usar ela. A correção Claro. ela vem do próprio fabricante, do desenvolvedor. Você não tem muito o que fazer nesse sentido. Então, é uma desculpa esfarrapada, como a gente diz, né? A questão de, ah, não, é para a gente melhorar os nossos sistemas antes. Não, tu melhora com o fabricante o desenvolvedor te entregando uma correção antes, talvez, né? Mas não comprando a vulnerabilidade em si. Isso é um absurdo. Isso é ofender a inteligência das pessoas, dizer uma coisa dessa. Um outro ponto que eu acho que a gente pode abordar também nessa linha a gente viu uma série de pesquisas, né, sendo feitas, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo, perguntando se as pessoas estariam, né, se o governo pode interceptar ligações ou acessar e-mails para lutar contra o terrorismo. Na maioria dos casos, as pesquisas são colocadas dessa forma, né? E o Daniel Solove, no livro dele, já coloca isso e afirma que as próprias pesquisas são colocadas e são construídas de uma forma a induzir pessoas a que respondam positivamente. É evidente que o governo pode interceptar ligações e violar sigilos para lutar contra qualquer crime. Isso pode acontecer, desde que seja algo supervisionado, limitado e não seja feito do modo como está sendo feito agora, né? Precisa ser feito por meio de uma ordem judicial. É Sim, assim em grande parte dos lugares do mundo. isso é muito importante, né, Guilherme? A gente não está defendendo aqui com esses argumentos que o Estado ou a polícia, etc., não tem a possibilidade de monitoramento Não, e que não, o crime não, corra solto, né? não. Não, não, não. Porque a gente, a, nós, nós dois já fomos vítimas, né, da Sim. criminalidade. A gente sabe, a gente já sentiu na pele o que é passar por algumas situações, assim, de ter uma pessoa, um ladrão dentro de casa com você e sua família dentro de casa. Então, a gente sabe o que acontece. O que a gente defende, e não só a gente, isso aí é histórico já, vários pensadores, né? Nós Sim, estamos desde a bem longe Revolução de sermos, Francesa, né? a gente está bem longe de ser pensadores, né, nesse sentido. Mas vários pensadores, né, na história da humanidade já colocaram várias vezes essa questão. É necessário, ou seja, pode haver a violação da privacidade por uma investigação, o Estado deve fazer isso, a gente deve combater o crime? Sim, deve. A questão é a maneira como isso é feito e a forma como isso é monitorado. Porque não vem me dizer que não vai haver abuso. Sim. Não vem me dizer que não vai haver abuso. Na verdade, o ponto é esse, né? O ponto são os abusos que os americanos estão cometendo, né? E aqui eu estou falando em linhas gerais, né? Que bom que nem coloca lá o Vendit no livro dele. A gente até pode indicar depois o livro no Sim, show sem notes dúvida. Para o pessoal ler e tal. O que ele coloca lá de ter uma cópia das chaves privadas com o Estado, né? Das chaves de criptografia com o Estado. Se a gente pensar um mundo perfeito e que ninguém vai abusar em absoluto disso, mas daí também já é um mundo sem crime, a gente não precisa ter essa Claro. preocupação. Pois é, num mundo perfeito, né? É redundante a coisa. Então, Sim. o que vai acontecer? Certamente, em algum momento, vai ter abuso. E no Brasil, a gente não tem CIA, a gente tem a BIM. Né? E o que a BIM faz? O que a BIM anda fazendo? Nós não somos contra as autoridades, né? Não, de A forma gente alguma, de defende. forma alguma. A questão. Eu sou um defensor do bem, eu sou um defensor das virtudes. Agora, eu também sou um defensor de um Estado que não viole as próprias leis. Esse é o ponto. O que a gente faz quando Exatamente. o Estado viola as leis? Nós temos que ter uma forma de proteção para quando o Estado viola e vai muito mais além do que. Porque essa diferença é isso que é um Estado democrático de direito. É um Estado em que. Uma forma de governo em que o Estado respeita também as próprias leis, né? Se o Estado não respeita as próprias leis, o Estado vira o nosso inimigo. E aí E a gente aí, né? tem aquela questão, né, Guilherme, que como a gente diz, a gente não, a gente é defensor. Eu sou um, por exemplo, eu defendo a Brigada Militar aqui no Estado, cara. Claro. Muita gente fala mal da Brigada Militar. Não, eu defendo a Brigada Militar. Tem gente ruim na Brigada? Tem. Mas tem a maioria a gente fazendo um bom trabalho. Ou tentando fazer um bom trabalho. Eu já precisei várias vezes da Brigada Militar e várias vezes fui ajudado, auxiliado pela Brigada Militar. Então, a Polícia Civil também, já usei algumas vezes. Mas a questão não é de ser contra a polícia, não é uma coisa, contra a Não. ditadura, né, moderna e tal. Não, não, Não, não. não é isso. É uma questão. Uma anarquia, Uma né? anarquia? Não, de forma alguma. A questão é que o bandido, e sim, concordo que essa é uma desvantagem, talvez uma desvantagem, né, para a polícia, para os órgãos de segurança em geral, o bandido não segue leis. A definição é ao contrário, é de alguém que quebra, viola as leis. Mas os órgãos de investigação, a polícia e tudo mais, isso tem que cumprir a lei, não pode virar bandido. Não pode se igualar ao bandido. E no Claro. momento em que um Estado subverte um mecanismo que é para garantir a segurança, a ponto de comprometer a privacidade das pessoas, o Estado está virando bandido, ou seja, está agindo fora da lei. Claro. E a única preocupação é essa, é que exista uma regulamentação bem clara. E a gente já tem isso, né? Para quebrar o sigilo financeiro de alguém ou quebrar o sigilo telefônico, tu precisa do mandado, tu não pode simplesmente ir lá e violar isso. O que é importante é que a gente tenha as regras bem claras e que essas regras sejam aceitas, né, pela sociedade. E uma vez Sim. aceitas, que elas sejam cumpridas. Esse é o E ponto. que a sociedade também saiba que aí a questão da transparência, né? A gente tem aqui uma lei de acesso à informação no Brasil, e a gente sabe também que a regra precisa ser a transparência das ações de um Estado. O Estado, ele não pode promover ações secretas contra o cidadão, o que não quer dizer que em alguns casos o Estado não precise sim agir de forma secreta, né? Há uma série de crimes, e principalmente na questão de violações, ele vai precisar de uma ordem judicial, que não pode ser pública, até para não afastar ou impedir que ele consiga atingir um criminoso ou um potencial suspeito, né? A questão é quando o Estado abandona isso. E passa a agir de forma secreta. A gente não quer um Estado secreto, a gente quer um Estado e a gente quer conhecer, né, o próprio Bob, o Norberto Bob, que é um autor bastante conhecido no mundo do direito, diz, né, qualquer conceito de democracia precisa contar com visibilidade e transparência do poder. E ele ainda tem uma frase que eu até anotei para falar aqui, que é: Só o poder pode criar o direito e só o direito pode limitar o poder. Nós não queremos um Estado com o poder ilimitado. E aí, essa também essa é a riqueza do debate, né? Como o assunto segurança da informação pode ser abordado por diversas formas, inclusive a gente até tratar dos fins do próprio Estado, ou dos limites do próprio Estado, com base em um problema de segurança da informação. Né? Sim. Mas só voltando àquela questão, antes que eu coloquei da questão do Solovyov, de como as pesquisas são colocadas, né? Que ele diz que as pessoas. Você concorda que o governo monitore? Sim, a gente concorda desde que haja uma supervisão e uma autorização judicial. Então ele diz que, na verdade, as pesquisas deveriam ser colocadas da seguinte forma: você concorda que o governo consiga possa interceptar ligações ou acessar e-mails sem mandado de busca ou sem uma ordem judicial requerida pela lei para lutar contra o terrorismo? Aí a pergunta começa a ficar um pouco diferente, né? Porque a forma como a gente coloca a questão pode induzir o público que não é muito habituado a tratar de questões de segurança da informação ou de segurança versus privacidade a se posicionar de um outro ponto, né? Uhum. E também tem outra, né? As pessoas dizem que não se preocupam com privacidade e tal, não, eu abro mão da minha privacidade, mas só até ser vítima de uma violação de privacidade que a exponha na sua intimidade para o público, né? Ou que publique as suas coisas íntimas na internet. A gente sabe e conhece uma série de casos em que pessoas tiveram a sua intimidade violada por meio da violação de alguns sistemas que utiliza e que sofreram danos terríveis. Né? Não se trata só de questão de fotos íntimas, mas de coisas e de e-mails, de discursos e coisas que eram mantidas de forma protegida e privada que, quando foram liberadas, prejudicaram sim as pessoas. É muita ingenuidade as pessoas pensarem que elas não têm nada a esconder, não. Uma pessoa que não tem nada a esconder não tem uma vida. E aí que está, basta a gente começar a pensar, você gostaria que todos os seus e-mails fossem parar na internet? Né? Todos os e-mails, pega tudo que tem na sua caixa de e-mail hoje, inclusive que está na lixeira, que acaba ficando meio que para sempre lá dentro, você gostaria que isso fosse parar na internet? Você não tem nada a esconder? Né? Claro. Acho que não, acho que ninguém gostaria, né? Independente de ter algo a esconder ou não, ninguém gostaria. Então, isso já é você se preocupando com a sua privacidade. Você tem direito à sua à privacidade dos seus e-mails, sim. Então, é muito fácil quando a gente simplesmente coloca a questão se excluindo dela. Ah, eu não sou criminoso. É dos outros, sou, né? Eu não sou terrorista. Então, eu quero que do criminoso do terrorista seja. E quero que peguem, eu também quero que peguem o criminoso, o terrorista. Claro. Mas eu tô preocupado é com o fato de eu, eventualmente, ser considerado suspeito pelo governo, ou pela polícia, ou por quem quer que seja, e por essa razão eu ter limitações na minha vida, como, por exemplo, a questão de eu ter um visto negado, né, para mim viajar para os Estados Unidos. Ou pior, porque, né? Eu acho que tem uma situação pior, Vinícius. Desculpa te interromper. O pior não é ter o visto negado. O pior é tu chegar nos Estados Unidos e ficar preso lá por algo que tu escreveu no e-mail para um amigo teu. Perfil, né, teu perfil deduzido. Fala, escreve e tal. Então, daqui a pouco, não vou falar sobre isso nos meus perfis aqui, porque daqui a pouco eu vou viajar e não vou poder viajar. Né? Isso é o menor dos problemas também. Mas a gente pode chegar em situações até ridículas como essa. Claro, a gente pode chegar. Sim, claro. A Europa, até pouco tempo atrás, tinha aquele problema lá de o brasileiro chegar lá e mandarem de volta. Na Espanha, eu acho que era, né? Isso, na Espanha. O brasileiro chegava lá e eles mandavam de volta. Daqui a pouco, tu tem um sistema que monta o teu perfil lá, tu chega lá e eles olham o teu perfil. Não, lamento, mas o senhor vai ter que voltar. Então, o pior é quando nós, né, quando nós somos confundidos ou somos classificados como uma potencial ameaça. E aí é o seguinte, né? Se a gente começa a relaxar no sentido de, não, deixa todo mundo que minhas informações não são privadas mesmo, minha vida é um livro aberto e tudo mais, a gente começa a abrir espaço para os abusos. Claro. Abusos que atualmente já acontecem dentro das empresas. Sem dúvida. E assim, eu não posso afirmar com certeza que eu não tenho fato, não tenho provas para isso, né? Mas abusos que eu acredito que são possíveis, são, mas que eu Sim. acredito que possam eventualmente estar acontecendo, quando a gente fala de órgãos de inteligência, como por exemplo a BIM aqui no Brasil. A Sim. tecnologia nos permite muito facilmente monitorar as pessoas sem que elas sejam percebidas. Muito facilmente. E não é raro monitoramento sendo feito dentro de empresas de forma irregular. E aí coloca, mas monitoramento é só para evitar que as pessoas acessem o que não devam e tudo mais. É, ok, mas a gente já viu casos em que a pessoa que está olhando, que eventualmente olha lá as informações, começa a Claro. espalhar informações a respeito da vida pessoal de alguém, de algum funcionário. É, Sim. como, por exemplo, fulano está tendo um caso com um ciclano. É. E aí, É. esse tipo de informação começa a circular dentro da empresa e isso prejudica pessoalmente, profissionalmente, as pessoas envolvidas. Então, esses abusos já acontecem. Já acontece por parte das. Dentro das próprias empresas, é muito frequente isso. Pode estar acontecendo, e aí fique muito claro antes que resolvo me processar por uma afirmação. Eu estou dizendo pode e não que está acontecendo, não tenho provas disso. Pode estar acontecendo dentro de órgãos de inteligência aqui no Brasil, assim como acontece nos Estados Unidos, e duvido que não aconteça em Israel, em Claro, alguns outros países. claro, Algum claro. nível disso. E sim, isso deve nos preocupar de certa forma. A gente tem que entender quais são as regras do jogo, o que que vale, o que que não vale, o que que pode, o que que não pode em Claro, termos de monitoramento. No entanto, a tecnologia hoje nos permite fazer isso sem qualquer limitação, né? limitação como é que eu te dizer, sem detecção, entende? A É. gente consegue impor alguma limitação nisso a partir do momento que a gente começa a utilizar a criptografia. E não, assim, por exemplo, não e utilizar de forma certa. Skype, por exemplo, utiliza a criptografia? Utiliza. Só que eles cifram os dados até chegar nos servidores da Microsoft. Lá os dados são decifrados, são armazenados e aí são analisados, né? Coisa que não deveria estar acontecendo. E eles são cifrados novamente e encaminhados para o destino. Então a conversa não é mais protegida fim a fim, ou seja, eu ligo para o Guilherme, a minha conversa não é protegida, não está, não é privada entre eu e o Guilherme. Tem alguém, ou seja, existe uns servidores, um computador e tal, sistemas registrando o que a gente está escrevendo, falando e tal, e analisando essas informações. Então não é só usar a criptografia, usar de forma correta. E aí entra, por exemplo, a questão do CryptoCat, que a gente comentou, acho que Sim, no já encontro comentou, né? no episódio passado. CryptoCat é um chat seguro e a segurança dele é fim a fim, ou seja, é cifrado entre as pessoas que estão conversando. Ninguém consegue interceptar o que é ali transmitido, nem mensagens e nem arquivos. A gente precisa OTR, agora usando uma OTR. Oi? Usando OTR, Sim, né? usando TR. O que a gente precisa agora é um substituto para o Skype, né? Que funcione adequadamente, funcione tão bem quanto o Skype, né? E que nos garanta alguma segurança nesse sentido. Então não basta usar a criptografia. Então a mesma tecnologia que facilita, que permite que esse monitoramento seja feito de forma indiscriminada, ela também nos permite nos proteger de uma forma bastante eficiente e efetiva, desses abusos. Então. Tu sabe que eu acho que um outro ponto que a gente pode derivar, eu sei que a gente já está em 1h15, mas o assunto necessita dessas abordagens, né? E é colocar em xeque o próprio cloud computing, né? São dois pontos, na verdade, né? Primeiro é colocar em xeque o cloud computing, né? Porque a gente não sabe quais são os interesses do Estado, né? O que o Estado quer lutar com? O que o Estado americano quer lutar contra? Né? Contra o quê? Né? Será que o Estado americano não pode utilizar essas informações e esses meios de monitoramento para identificar determinadas empresas que possam, de repente, em uma crise financeira, estar prejudicando a economia dos Estados Unidos, né? Porque se o Estado não respeita as regras do jogo, até onde ele pode ir? Até onde esse desrespeito pode ir? Né? Será que ele não poderia, voluntariamente prejudicar uma empresa? A gente não pode se esquecer, por exemplo, que a CIA, e isso não tem nenhum viés político que eu vou falar isso aqui, eu coloco num viés realmente histórico. Não sou eu que falo isso, é o Eric Hobsbawm, lá no Era dos Extremos. A CIA contribuiu para várias ditaduras da América Latina. Né? Isso é sabido. Não, então, quais são os interesses desses estados? Esse é um ponto. Né? Então, quando a gente utiliza a nuvem americana, a gente tem um risco, não é que é um risco novo, mas agora com a ocorrência disso, há uma preocupação bem presente que as empresas precisam ter em mente. E outra é a própria discussão do BYOD, né? Tu falou de forma muito apropriada dizer que isso já acontece nas empresas. Sim, as empresas já monitoram empregados muitas vezes de forma incorreta, inadequada e ilegal. E aí a gente vê muita gente falando sobre BYOD e essa nova tendência, mas vamos conversar sobre o BYOD de forma séria mesmo, colocando aí na mesa a proteção dos direitos fundamentais, a proteção dos direitos da personalidade, a proteção da privacidade, da intimidade. A gente só pode discutir BYOD se a gente colocar na mesa também a proteção dos direitos fundamentais. Senão, tudo é possível. Né? E o BYOD não é tudo possível, nem em relação ao Estado e nem em relação ao BYOD. Perfeito. Eu até me indignei um pouco, mas provoca essas reações o assunto, né? Isso aqui é algo que tem que ser muito, muito bem discutido ainda. A gente até aguardou um pouco a gravação desse episódio, que a gente não tinha como a gente não tratar desse assunto no Não, próximo episódio. Tinha que ser esse assunto. E a gente resolveu aguardar um pouco até gravar, para poder acompanhar e ter algo mais fundamentado do que está acontecendo. Nossa, para não entrar num pânico, né? Em que pânico todo moral. mundo sai afirmando, ser monitorado e tal, a gente entra numa paranoia que não, que muitas vezes não se justifica, né? Então a gente tem que analisar com cuidado essa questão da privacidade. A gente tem que avaliar os vários aspectos. Eu tenho discutido isso com as minhas turmas, né, de segurança da informação. Tem um grupo de pesquisa, né? É bom que se Sim, eu diga tenho um grupo isso. de pesquisa também, tenho discutido isso com o pessoal. As opiniões, elas variam bastante, né? E ainda as pessoas ainda estão formando suas opiniões a esse respeito. E o que é importante quando a gente vai formar uma opinião é que a gente se informe, né? Para que a gente tenha uma opinião embasada e não simplesmente que a gente escolha uma bandeira e saia papagaiando aquilo que a gente ouviu e que nos parece interessante. Então é importante que se analise os argumentos, que a gente veja os diversos aspectos nesse sentido, que a gente discuta essa questão da privacidade e que a gente não espere encontrar com as pessoas que nós estamos discutindo, que a gente não exija delas que elas concordem conosco. E eu falo isso tanto para quem acha que a privacidade é mais importante, ou quanto para quem acha que a segurança é mais importante, ou seja, nas mais diversas opiniões. É, o debate nessa questão, a discussão, é que vai nos levar a um entendimento melhor nesse sentido. E não adianta simplesmente eu e o Guilherme aqui ficar emitindo a nossa opinião, para tentar convencer as pessoas, né? A gente está trazendo alguns elementos, inclusive vai ter bastante coisa lá no show notes para quem quiser ler e estudar, né? É, vai dar um Mas trabalhão reunir vai estar um o que a trabalhão reunir isso gente. tudo. Mas a gente está trazendo elementos para que você que dedica um pouco do seu tempo para ouvir esse podcast, pense a respeito, não para que mude de ideia ou que passe a concordar com a gente ou coisa do gênero, mas que pense a esse respeito e tire suas próprias conclusões nesse sentido. A gente tem que analisar o que está acontecendo. Se a gente não fizer nada no sentido de, se nós não estudarmos o assunto, não falarmos sobre isso, não escrevermos sobre isso, a gente está deixando o campo aberto para abuso. Claro. E abusos que vão cada vez mais sendo feitos, vamos dizer assim, debaixo do nosso nariz, né? Na frente dos nossos olhos. Basta que a gente vá sendo doutrinado com essas questões de mas tu quer bandido na rua, então vamos colocar a câmera na rua. Não, peraí, a gente tem que pensar no que está sendo dito, né? E avaliar o fundamento disso. Essas já são, na verdade, Guilherme, as minhas conclusões finais, então. As considerações finais, É, desculpa, conclusões finais, a gente tanto fala, a gente tanto brinca que. Conclusões, né? Né, as minhas conclusões finais, né? Bom, conclusão é conclusão, né? Caramba, Claro, claro. tá concluindo, né? Tá terminando, né? A gente tanto brinca com Sim. isso, ó, viu? O feitiço virou outro feiticeiro, a gente vive Não, tu brincando. quis dizer considerações finais, né? Considerações finais, mas a gente vive brincando Perfeito. com isso e chega uma hora que a gente larga uma pérola dessas. É verdade. Então essas são minhas considerações finais, né? Pode trazer as tuas. Tá certo, certo. Esse é um assunto muito empolgante, é um assunto que me interessa bastante. Eu tenho lido, estudado bastante a esse respeito. Eu acho que, de minha parte, e acredito que eu vá refletir o que tu pensa também, nós somos defensores da ordem, nós somos defensores do Estado Democrático de Direito, nós somos defensores dos órgãos estatais, mas nós também somos defensores da lei. E eu defendo, e nós defendemos também, que o Estado precisa atuar dentro de certos limites. Nós não queremos um Estado com poder ilimitado. O debate entre privacidade e segurança deve ser feito com o pressuposto de que essas duas coisas precisam coexistir. A gente não pode anular a privacidade em nome da segurança, porque não é assim que se trata com direitos fundamentais. Esse é um ponto importante. Então a gente precisa balancear, o Estado precisa cumprir as leis, o Estado precisa sim ser supervisionado, o Estado precisa se controlar, o Poder Judiciário precisa autorizar certas coisas que o Poder Executivo vai fazer, ou seja, o Poder Executivo também não pode fazer o que bem entender. E eu termino e finalizo com uma frase aqui, né? O balanceamento entre a segurança e a proteção da liberdade, e não a proteção única da segurança, é um dos custos da democracia e uma diferença de um regime autoritário. Senão, o próprio Estado se transforma na ameaça. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu espero que todos tenham gostado. A gente fica à disposição de todos e aguardamos vocês no episódio 29 do podcast Segurança Legal. Muito obrigado pela atenção. Espera. Até o seguinte, ó, se você que nos ouve quiser dar sua opinião e tudo mais lá no, nos comentários do nosso blog, né, lá no segurançalegal.com, por favor, o faça, né? Se tiver alguma Sem dúvida. notícia, algo contraditório, né, seja interessante, coloca o link lá junto, tá, para a gente olhar e de repente ir adiante nessa discussão. Sem Seria bem dúvida. interessante. A gente fica aberto a analisar e avaliar todas as posições que chegam até nós. Eu acho que esse é o papel de qualquer pessoa que pretenda estudar um assunto a sério, analisar mesmo as opiniões contrárias, né? Claro, principalmente as contrárias. Principalmente, né? Bom, agradecemos então e nos encontramos no episódio 29 do podcast Segurança Legal. Até lá. Até lá.